Alfa Charlie Mike, livre direcionado ao pátio 3, chame para o táxi. Fala para o táxi. Decolado ao 18, controle 120, decimal 8, bom voo. Agora eu gravo. Patrulho, pode passar ou não? Checkdown, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 180, perfil MOMO, cancelada todas as restrições de altitude. Sete, perfil MOMO, cancelada as restrições. Campinas, tráfego Salvador, azul 4463, centro da Tango, nível 180, e Léo, só copa. Azul 4463, centro, prepare a saída coral, aguarda a copa. Permanece aguardando então, azul 4062. Alô, Alfa Charlie Mike estacionado, parte 3, solicito o táxi pro hangar da Baipé. Gente, Alfa Charlie Mike, atento a água do pátio 3, aguardando para prosseguir. Atento a aeronave da Gol, finalizando o push na entrada do pátio. Por favor, só prosseguir até a saída do pátio 3, aguardando, Alfa Charlie Mike. Taxi voo 1864, 140 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. 1864, táxi via Pátio 1, táxi para Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1895, ajuste no 08, boa noite, 64, obrigado. Alfa Charlie Mike, está lançando o Pátio 3, pode seguir o táxi? Afirmo, Alfa Charlie Mike, autorizado até o táxi foi Lima. Na Lima, chame a torre 118 decimal 95 para ingresso via pista. Sim, só estou usando até o táxi foi Lima. Na Lima, chama a torre 195, Alfa Charlie Mike. Paulo, seria a saída para a autorização para o 4082, nós estamos com o Sony Softback. Confirmando, seria 4463 para Ilhéus, afirma? Afirmo, isso mesmo. Autorizado para Ilhéus, nível 180. decolagem, pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil da saída coral, após coral conforme rota do plano de voo. Controle 120, décima 8, aciona 0271 no transponder. Gente, azul 4082, ilhéus 180, decolga no zero, perfil da coral, após intercepta a rota pistuano. Controle 1208, transponder 0271, está pronto para o estacionamento. Confirmando apenas a matrícula do azul 4463 e o transponder 0271. Desculpa, senhora, é exatamente, é o 4463 e o transponder 0271. Azul 4463 correto, no portal 03 autorizado, acionar, chame táxi. Isso, despeca, acionamento, chama táxi, azul 4463. Ingresso no corredor Interlagos, às vezes meio 18. 7, Interlagos comportará a rotatória. Check Tango, confirme rumo ideal para destino. 3, 1, 6. É 4, decolado 25, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite, 64. Firmando o pouso ao Zona 5 da próxima, o Whisky Tango, Rua Cog, boa tarde direto. Frequência livre estacionar. 864, contato radar na decolagem, submantenha 350, saída da PUCA. Sobe nível 350, saída da PUCA, agora 864. 4463, escuta. Essa é a prossiga. Por gentileza, por solicitação do controle, mude o perfil de saída para Dael, após Dael, voa posição coral. Gente, então vai mudar o perfil para Dael, após Dael, coral. Seria em função do estado da Copa? Afirmo. Ok, valeu. Tomando boa tarde, portaria 770. Sim. A capacidade de coordenar direto para o de Maceió, tem alguma noite 64? Lá de coordenação. Pode voar, Jama, tá presente? Autorizado, Jama. Jama, aguarda no Marcelo, 864, obrigado. Autorizado, aproxima direto para o pátio militar, reporte final de 2 milhas. Reportará final. Boa tarde, eu tenho pré-aprovado 360. Copio agora a coordenação 38. Negativo, 360. Sim, só um instante, cópia. Prepara a saída da El Leda Bideb aguardando. Da El Leda Bideb aguardando 360. caminhando de volta. Controle Salvador, Pastoreiro 2230, transfere, sentido da informação uniforme. Pastoreiro 2230, está em contato radar 80 milhas de Salvador. Vamos que a pista em uso para pouso no momento é a pista 17. Pouso naquela pista só sobre regra de voo visual. Vou agora para detoração na proa 130. Chame ideal de descida e na escuta para modificações da regra. Provetoração, vamos dar para o senhor. Provetoração, vamos na prova 130. Vai para a descida, 2230. Lá para o senhor, 95, a gente não deve na 8. Muito obrigada. Até a semana que vem. O chalé 6254, copia? Acima. Autorizado para o Santos Dumont, nível 360. Via perfil 44. Decolagem pistão 90, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda e Dev. Controle 120, décima 8, aciona 5166. Autorizado na Sibu Correio, com 360, decolando 0, curva direita após a decolagem, perfil de saída da El, Leda e Dev, perfil 44, aerosia. Controle 120, décima 8, transmite 5166, 8. O chalé 6254 correto, portão 9, chame pronto, espere questionamento. Pronto. Ali mantém azul 4463. Ali mantém azul 4463. Passa nível 150, chame Recife na frequência 1285, alterne 12545. 1265, alterne 12545. Bom dia. Bom. Dia. 463, a linha decola da 10, vento no 40 graus com o 1 lá. A linha decola no 0, do 4463. Pastoreiro 2230, ideal descida. Descida até 150 inicialmente, Pastoreiro 2230. Somente 150, 2230. Controle Salvador, azul 4463, bom dia, decolou cruzando 800. 4463, bom dia, contato radar, sua nível 180, perfil da El Coral. Adel 180, Adel Coral 4463. está com controle? Arthur. O tráfego 10 horas, 27 milhas, rumo sudeste, na livral 210 para o 150, alfatango 72 da Passaredo. Caso seja necessário desvios, efetue pela direita, ok? 10, caso desvio pela direita. Aqui Tango, tráfego informado, já cruzou com o tráfego informado anteriormente. Chame agora o centro Recife na frequência 12685 até 12545. 12685, 12545. Do 2230, continue descida para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 8. 4.000 com 1.0 no 8, 2230. Azul 4463. Sim. Queria, senhora, autorizado subir direto ao 80, sem restrições, né? Sim. Ok, obrigada. Selamento na 8, Oceanera 6213. Na 62, autoridade Santana. Autoridade. 4463, após Coral, vou e o COB. Azul 4463, controle. Prossiga, senhora. Após Coral, voe direto e o COB. Bom, valeu. Após Coral e o COB, azul 4463. Controle, poderia levar a proa 120 para evitar um cômulo aqui na proa? 120 está autorizado, 2230. Ok, dá uma visual, solicita para eu seguir na descida. Pode descer até 2000 pés e ainda na escuta para, para o cancelamento das regras de FR, forma agora ajuste 9097. É 9097, modifica da presente. Mantendo vetores para a final da 197. Ok, então plano FR cancelado às 4.2. Efetue os desvios necessários em plano ingressando na final da 197. Já faremos 2.2.3.0. Livre descer até 1.500 pés, passaria do 2.2.3.0. Até 1.500 pés, 2.2.3.0. 2230, reporte a vista na cabeceira 97. Ok, assim o faremos, 2230. Agora visual, qual era a ordem, cabeceira 97. Fechando a tua aí, Salvador, 1895. 1895, 2230. Torre Salvador, boa tarde, ao passageiro 2230, transfere. Sai, passageiro 2230, ingresso na final da 97, é para final de 4 milhas. Vai apertar a final de 4 milhas. Boa tarde, Oxa 62, pronto, portão. Portão, Oxa 62, linha decola 10, vento 150 graus, como 0 nasce. Ah, linha decola 10. Final de 4 milhas, baixou e travou, 2230. 2230, livre pouso na 17, vento 150 graus, como 29, altímetro no 017. Livre pouso na 17, 2230. A linha de colagem, Oxa 6217, é 6... Ah, rimo, vento 150 graus, como 29. Esse ano é 29. Seu da Elia da Bideb, aguarda a cópia. Taxi Oxenea 6254 com 3 horas e 40 de autonomia alternando Guarulhos com 99 abaixo. Oxenea 6254, táxi via parte principal, táxi Índio até o ponto de espera pistão 10, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 097, morro. 097, pátio Índia no ponto de espera 1895. Tá lá na escuta, obrigado e um ótimo dia. Controle 1, Shanair 62, 13. 32230, Solos 49, livra esquerda na Lima, Solo 121, décima 1. Vai livrar na Lima, 211, 2230. Beleza, obrigado. Salvador, boa tarde, é o 2230, livrou a 197, ingressando na Lima. Passado 2230, boa tarde, prossegue Lima, parte principal, remota 12. Segui Lima, parte principal, remota 12, 2230. Vocês revisam algum balizador? Ainda negativo. Gente, a posição prevista seria remota 1 ou 2, até se for revisar por isso. Talvez um pouquinho mais aqui à frente, só... Afirmo, seria ao lado da aeronave da TAM, entre as duas aeronaves na remota. Entre as duas aeronaves? É que tem a 13, mas a TAM tá no 12. Ok, então mantenha a posição aguardando, eu não vou contactar em flash. Ok. Passarelo 2230 reposicionado, prossegue o contorno no pátio principal, posição agora no pátio 3. Vamos seguir lá no pátio 3, 2230. Tá, estou achando a 6254 na ponte, espera pronto. 6254, ali mantendo zero. Ali mantendo, achando a 6254. Alô, Fasca, decolador 5, quais são os canais previstos, bom voo? Chamará canais previstos, grato. Amigos, os 230, a posição informada seria 3 Lima no pátio 3. Reporte quando o José com um balizador. 3 Lima, afirmativo. Visual com o balizador, o 2230. Gente, frequência livre estacionária, uma boa tarde. Sim, boa tarde. Brasil 4089, copia? 4409. Autorizado para Vitória, nível 340, Vento Azul 44. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda e Dev. Controle 120.8, aciona 5410. Autorizado para Vitória 340, Vento Azul 44, decola no zero, curva direita da El, Leda e Dev. O contador após 1208 e o transponder 5410, superior 22408. Brasil 4089, correto, portão 2, chama o plano de feedback, seu nome. Chamará, pronto, puxa o feedback, seu nome, 4089. Zona 2, Zona 3, passa nível 170, chama o centro Recife, 1251, antena 3395. 251-3395, obrigado. Zona 254, decolador 57, controle 120.8, bom voo. Obrigado, moço, boa tarde, 1208, a chama 254. Boa tarde, controle, a Xenia 6254, cruzou no meu pé no perfil da El. Xenia 6254, contato radar, submantenha 360, saída da El. táxi 4089 azul, tem 90 após 2h55, altera na Galeão. Azul 4089, táxi via táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, em ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando o ponto de 2895, obrigado, 4089. Lembra 254, passão 60, chama centro em 1251, alterna 13395. 251, 3395, obrigado. Boa tarde, eu chamo 6254. Controle, é o Copa 04. Prossiga, Copa 04. 04 agora na vertical do farol da barra, mais 5 minutos. Depois a gente vai prosseguir pela ré Axé até Salvador. Frente, Copa 04, ponte de livrar nesse setor, ajuste 1097. 1097, tudo para o Copa, graças. Prossiga. A visual do canal 10 para Porto Seguro, com o centro da Ia no quarto para. Confirma autorizada a decolagem, 4089. Afirmo, vento 150 graus, como zero, não. Iniciando, 4089. Tomei 640, na escuta, aguardando. Controle 1208, decimal 8, bom voo. Controle 1208, obrigado, boa tarde, 4089. Pelo perfil, saída da Euleda. 4089, suba e mantenha 340, perfil da Elvis, lança radar. Hotel 340, perfil da Vigilância, ou 409. 5425, no pátio 3, chame pronto, pushback, seu nome. 5425, chama pushback. Salvador, é o Golf Golf Delta. Golf Golf Delta para Sirius. Solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 7. Número 788, não escuta? Mensagem 78, prossiga. Por gentileza, estimado para início do pushback no pátio 3. Vamos 5 minutos. 20. O Golf Golf Delta inicia o reboque de imediato no pátio 3, agilizando na medida do possível. Positivo, mas teremos que fazer uma manobra aqui porque as aeronaves estão próximas, bastante próximas. E eu queria aí fazer uma correlata para a ponte 8, ok? Trens para a ponte 08, está livre em iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Golf Golf Delta. Ok, iniciando. Salvador, voa 3193, gente da Unifam para cópia. Campanha 193, total a saída da Hélio e da Irume aguardando cópia. Da Hélio e da Irume aguardando. Controle o azul 4089, está livre a ascensão 340 sem restrições. Eu? Gente grata. Manteve Toral e Xanatu em 1895. Para 1895 para o Copa. Salvador, mais uma vez, boa tarde, é o Copa 04. Boa tarde, Copa 04, segue para o Pátio 5, confirme. Afirmativo, já foi autorizado e tem condição de seguir da presente para o Pátio 5, a guarda é do ETA. Quem segue para o Pátio 5, reparte final de 2 milhas. Irumi, controle 120 decimal 8, aciona 5426. Afirmativo 360, decolando da 10 com curva direita da Eulia de Irumi, 1208, é o controle 5426, transporta 3193. São 3193, correto, confirma o portão? Na remota 2. Gente, na remota no 2, chama o trânsito de Max, pelo menos. Camará, na. Aerodoro Copa 04, já avisou com o local de pouso. Vento no 40 graus, com 99, altímetro 107, recorte controlado, parte 5. Recorte controlado, parte 5, grato do senhor. E faça nível 160, chame Recife 125, 1 alternão 3395. 25, 1 3395, o azul 409. O Sarau 770, só estamos em coordenação de Tossa Laiense quanto ao plano. Salvador, Golfo Delta. Golfo Delta autorizado ingresso, reporta ao término. Ok, obrigado. Alô 770, confirma o esquilo? Afirmativo. Copia, porte seguro 510. Copia. Autorizado para porto seguro, 500 pés de altitude, decolagem pista 1-0, curva direita após a decolagem, seguindo na linha do litoral sul, em coordenação com o controle 120 decimal 8, acione 0263 no transponto. Pista 1-0, curva direita após litoral sul, controle 1208, transponto 026. Lançaram do 770, confirma o suficiente das áreas ativadas. Gente, no pátio militar, me direcionar, reporte com, pronto para o táxi, o ajuste no 097. Neto, tá 3193, remata 12. São 3193, 2 minutos para início do pushback, não me escuta aguardando. 2 minutos, aguardando.